Podcast Bancada Azulina. Simbora, Dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida Jovem Confiança! Alô, Trovão Azul! Salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina de número 112 para falar das estreias, a primeira estreia que já aconteceu no Campeonato Sergipano e a segunda estreia que acontecerá pela Copa do Nordeste lá no Lindolfão em Teresina, onde enfrentaremos o Altos pela primeira rodada da Copa do Nordeste. E para falar de tudo isso aqui, eu estou com bancada cheia e vou começar com quem tem a demorado a voltar. Então, vou começar aqui com meu amigo Vitor Cardeal, do Proletário News. E aí, Vitor, como é que você tá, meu camarada? Como tá a sua semana? Fala, Mike, aos Lucas aí mais uma vez. Estou muito bem, graças a Deus. Confiança estreou no estadual, mais ou menos aí, né? Vamos ver se esse jogo contra o Altos vai ser melhor, se vai começar já a empolgar a toda a torcida proletária. Valeu, pois é. Então, tem que melhorar, que o desafio é bem maior. Também junto aqui comigo, matando a saudade do bancada, Lucas Matheus. E aí, Lucas, como é que você tá, meu camarada? Como é que você tá nessa semana? Semana alegre, né, Mike? Boa noite a todos. Aliás, né, para quem tá ouvindo aí em outros turnos, bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, cara. Vamos falar sobre o nosso Dragão hoje, né, que estreou com o pé direito, né, uma vitória. E vamos torcer que venha também pé direito na Copa do Nordeste contra o Altos. Pois é, precisamos. E para fechar a bancada de hoje, meu amigo Lucas Oliva, que já está aqui comigo desde o bancada 01. Salve, Mike, salve minha bancada. Cara, feliz com esse reencontro com o nosso time do coração. É, quando você tem um time, o prazer é você ver seu time em campo. E nada mais importa, vencer, empatar, perder, são detalhes. O gostoso é você ver seu time em campo. E esse último sábado vimos o Confiança em campo, né? Apesar das circunstâncias... em campo não, né? Apesar das circunstâncias do gramado do Batistão, então vira ano, sai ano e a situação do gramado do Batistão não se altera, né? Eu escutei a entrevista de Sidraque, ele disse que dentro de 15 dias o gramado vai estar todo verdinho, vamos aguardar. Mas mesmo assim a gente deixa esse registro e é lamentável começar uma temporada com o Batistão da maneira como a gente viu, quando começou a transmissão da TV Atalaia, aquela tomada aérea, a gente viu que estava muito, muito feio, muito feio. E o Confiança começou da maneira como deveria começar essa temporada 2020, que sui generis, né, que acabou, mas não acabou, e não teve pré-temporada, a gente está aí de novo jogando. O Confiança venceu e tinha que vencer, mas teve uma ajuda da arbitragem, um erro muito grosseiro do Bandeirinha, né? Ele estava na linha do impedimento e o Williams estava a um homem na frente. E é isso que aconteceu. Depois teve o pênalti, realmente, o Confiança bateu bem o Lucas Barcelos, foi o jogador que eu gostei de ver em campo. E no final do jogo, o time do Confiança meio que deu aquela fraquejada, né? Aquela desligada, e o time do Gloriense, o Touro do Sertão, fez até um bonito gol, né? Com troca de passes. Mas isso porque a turma do Confiança já tinha baixado um pouco a atenção no jogo. Mas para a estreia tá bom. Agora eu espero que com essa semana de trabalho, agora o time já viajou para o Piauí, a gente faça uma boa estreia em Altos. E uma boa estreia em Altos é vencer, né? O Altos. O Mike já me lembrou hoje que o Altos jogou hoje e já venceu, né? No campeonato piauiense. E agora, esse sábado, às 18 horas, a gente vai ter a oportunidade de ver o Confiança com um desafio um pouco maior, né? Fazendo viagem e tal. Vamos ver como é que esse time de Daniel Paulista se comporta. Na semana chegou, parece que tá chegando o Bruninho, né, que é do Atlético Mineiro, e o Brocador só foi uma fake news aí de zap, né, Vitor? É, o Brocador foi só fake news mesmo, só aquelas especulações que a gente viu várias aí, né, durante essa janela, mas segundo a diretoria não existe nenhuma negociação entre Confiança e Brocador. É muito caro, não, tá fora da realidade financeira do clube. Exatamente. É, que bom, eu não gostaria. Era só uma saudação, Lucas, como já entrou na avaliação. Vamos aqui fazer o serviço, né? Falar dos nossos apoiadores, das nossas redes. E deixa o microfone mudo enquanto vocês não falarem para evitar ruídos e ecos. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária. A loja Nação Proletária que, enquanto não chega um novo uniforme do Confiança, que deverá chegar em março com a renovação dos patrocinadores, ainda tem a linha 2020, inclusive está com 30% de desconto. Esta camisa que eu estou aqui, retrô, toda branca, ganhei da minha namorada, com 30% de desconto. Então, vão lá na loja Nação Proletária. Quem estiver vendo em podcast não está vendo a minha camisa. Mas acreditem, camisa bem bonita. Além disso, o podcast Bancada Azulina você encontra em dragaodearacaju.com.br. Você também vai encontrar no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no YouTube e no seu agregador de podcasts preferido. É isso. Lucas Oliva já deu a sua pincelada inicial, mas eu gostaria de ouvir dos outros dois como eles enxergaram a estreia do Confiança na Copa do Nordeste, no Campeonato Sergipano. Lucas Matheus, como você viu o Confiança 2, Atlético Gloriense 1? Confiança não estava muito acostumado com esse futebol pegado, né, do Campeonato Sergipano, e sentiu o peso do jogo contra o Gloriense, né? Fora o calor, que também foi um colaborador aí dessa pressão que o Confiança tomou até os 25 minutos do primeiro tempo. Mas a gente fez um jogo aquela coisa, né? Como eu tinha falado lá no quadro no Proletário News, que foi um jogo ok, né? Foi um jogo que a gente falhou muito tecnicamente, mas a gente já imaginava que isso ia acontecer, porque estreia sempre conta com essas coisas. Mas eu acho que um ponto positivo que eu achei nesse jogo, Mike, foi as estreias, né, dos jogadores. Alguns, principalmente, né, me agradaram, como, por exemplo, o William Santana e o próprio Lucas Barcelos, como o Lucas Oliva falou. Foram dois jogadores que me agradaram, e eu acho que se eles pegarem um pouquinho mais de cancha aí nesse Campeonato Sergipano, vão nos ajudar bastante nos campeonatos regionais e nacionais. Eu gostei muito da estreia dos dois. A base também, Daniel Paulista, deu uma oportunidade para os meninos, né? Houveram algumas falhazinhas que a gente viu ao longo do jogo, mas isso é normal, né? Eu até hoje me arrependo de quando o Rafa Marques entrou em campo pela primeira vez e falhou, e eu xinguei pra caramba o cara. Eu disse, nunca mais eu faço isso, porque base tem que entrar, tem que errar e acertar, é assim mesmo. Mas assim, foi um jogo na média. Pegamos os 3 pontos, tá tudo certo. Agora vamos esperar o próximo jogo e vamos rumo a mais 3 pontos, né? É isso aí. Vitor Cardial, como é que você vê essa estreia do Confiança diante do Touro do Sertão e haja Touro nesse Campeonato Sergipano? Muita gaia. Pois é, Mike. Eu acho que o jogo foi bem mais ou menos. Acho que o Confiança ficou devendo um pouquinho, dava para ter jogado melhor. Principalmente no primeiro tempo, né, que tava 11 contra 11. O Confiança tava ali com o mesmo maior jogador do Atlético Gloriense, e acho que o time demorou demais a se impor, a começar a criar oportunidades, a ameaçar o gol do Atlético, né? O primeiro gol foi só com 30 minutos, mais ou menos, e ainda foi um gol irregular. Então acho que o Confiança ficou devendo nesse primeiro tempo. Aí Iago já sai machucado, né? E aí, para nossa surpresa, o Lucas Barcelos entrou bem no jogo, entrou até melhor do que o Iago, né, no segundo tempo, que aí o Serginho acaba sendo expulso, e aí prejudica muito a atuação do Confiança, isso, né, a saída do Serginho, que acabou sendo expulso. Mas aí o grande destaque realmente no segundo tempo foi o Lucas Barcelos, foi ele que criou a jogada do pênalti, ele que acaba batendo o pênalti também, convertendo em gol. Então gostei dele, acho que é um bom jogador, não é um 9 fixo, né, ele é um 9 móvel, um falso 9, que pode jogar também como ponta. Então para mim foi o grande destaque possível desse time do Confiança. Gostei também do William Santana, assim como já foi falado aí, mas acho que o William Santana, ele pode render mais ainda, jogando sem ser como 9, jogando realmente como ponta. Eu acho que como ponta direita é a posição ideal para ele jogar nesse time do Confiança. E o Cristiano entrou no finalzinho ali, né? Não deu muito para mostrar muita coisa, assim como os meninos da base. Mas o Cristiano já deu para a gente ver que ele é aquele mais atacante trombador, né? Aquele jogador mais de força física para disputar mesmo com o adversário no corpo a corpo. A gente não sabe ainda se ele vai ter condições de ser o titular. Inclusive, acho que essa é uma das várias posições que o Confiança ainda tem que investir, né? Precisa de um jogador ali, um camisa 9. Não sei se Você não precisa ser tão bom. Você precisa ser um centroavante matador, como a gente pede, mas um cara que realmente venha, jogue bem e ocupe aquela posição, porque acho que o Cristiano, não sei se já está pronto para ser titular. O Lucas Barcelos também é um 9 mais móvel, então acho que ainda precisa de mais jogador ali. Mas acho que acabou sendo bom o resultado, né? O resultado foi ótimo, a vitória, principalmente por causa das circunstâncias, gramado, calor muito forte, o segundo tempo todo com a menos. Foi uma atuação mais ou menos, poderia ter sido melhor, mas acabou sendo boa a vitória. Valeu, Vitor. Os outros resultados do Campeonato Sergipano, no mesmo sábado, nós tivemos Lagarto 3, América de Pedrinha 0, o clássico do Tapetão. E hoje à tarde nós tivemos Baruinense 1, Sergipe também 1, lá em Carmópolis. E tivemos Dourense 0, Itabaiana 0. Esse jogo acho que foi em Itabaiana. Deixa eu botar meu amigo DG aqui na live. Antes de falar... Opa, estamos te ouvindo. Sim, me ouve. Ouvimos sim. Mande o seu boa noite aí. Ah, volta já. Beleza. Mike. Opa, fala. Vou fazer um comentário, já que você puxou sobre os jogos do Campeonato Sergipano. Rapaz, que jogos sofríveis esses de hoje, viu, bicho? Eu assisti o jogo do Sergipe contra o Maranhense, um desastre. Hoje jogo ruim, e depois eu vi o segundo tempo do Itabaiana, também não gostei de nada hoje, nada. Eu acho que até agora o único jogo que parece ter sido bom foi o do Lagarto. Eu não assisti, mas pelos comentários eu acho que até agora o melhor jogo da primeira rodada foi o do Lagarto mesmo. DG, deixa eu boa... Tá pronto, meu filho? Agora vai. Manda boa noite. Aproveitando que agora eu tô em casa... E vamos tirar essa onda, né, pô? É ao vivo aqui, velho. A incompetência tá causando estrago na grama do Batistão. Lelelele, ô Cidra, cuida do gramado. Cuida, Cidra, o Batistão tá cavado. É, minha galera, é o jeito, né? É o grande cara do momento do campeonato estadual, é o gramado Batistão, né? A gente tem muita coisa para falar. Boa noite a vocês. Valeu, DG. Lembra de deixar o microfone mutado para não ter eco. Já que o papo é gramado Batistão, antes disso, deixa eu mandar um salve para nossa galera aqui do chat. O Alisson, Antônio Francisco, Rick, boa noite, galera. A gente interage já com vocês. Vitor, hoje tivemos a notícia que o gramado do Batistão será fechado, né? Dado a tantas críticas, apedrejamento, eu quero mais óbvio mesmo, fechar o gramado, fechar o Batistão, no caso, para não ter jogos enquanto acontece a reforma. Fale mais sobre isso e onde jogaremos enquanto não tiver Batistão. Realmente o gramado está passando por uma revitalização, está sendo recuperado dos danos que foram causados na última temporada. Isso já vinha acontecendo desde o final da Série B, né? O gramado foi zerado, né? Ele foi cortado no zero ali, ficou todo amarelinho, né? Como se tivesse queimado, mas ele foi zerado. E aí tava se recuperando, ainda não era para ter jogo. O ideal era que não tivesse realmente jogo ainda. DG aí tirando onda. O ideal era que não tivesse jogo realmente ainda. Acho que foi um erro colocar esse jogo de confiança contra o Gloriense lá, já era para ter adiado. E aí depois, acho que de toda a repercussão, de ver que realmente o gramado não tinha condições, não tem condições, né, de jogo no momento, eles decidiram levar esses jogos aí para fora. Vai ser o jogo do Sergipe com o Lagarto, né, no sábado. Aí o DG já tá atualizando como é que tá o gramado. E o jogo do Confiança contra o CSA, né? A segunda rodada da Copa do Nordeste, que vai ser no dia 7, no domingo, 8 da noite, que vai ser lá em Lagarto. E é o único jogo do Confiança que vai ser lá, por enquanto, né? Porque aí, justamente no dia 10, se eu não me engano, já tem Confiança da Baiana, e aí já seria novamente no Batistão, né? Segundo essa promessa deles, que até o dia 10 o gramado já vai estar pronto, já vai estar 100%. Então, no dia 10, Confiança da Baiana já seria lá. Perfeito, perfeito. E antes de falarmos do Alto, né, vamos lá. Tivemos uma semana com muita, muito movimentada, né? Rodi Ferreira capou o gato. Uma semana cheia de altos e baixos. Altos e baixos. Lucas Oliva, e aí, o que é que você achou da desculpa, ou da desculpa não, da justificativa oficial para a saída de Rodi Ferreira? Voltou para o Paraguai, Paraguai eu voltarei. É, eu não gostei, Mike. Achei que foi um episódio ridículo. Me lembrou aquele Confiança amador do passado, que você anunciava um jogador e depois o Sergipe roubava o jogador da gente porque não tinha assinado o contrato ainda. É, achei que é um episódio que deveria ter sido melhor explicado. Como foi tomada a decisão para trazer Rod, quem decidiu por Rod, se teve luvas, que às vezes o clube paga, se o Confiança teve prejuízo nessa vinda dele, porque ele chegou em Aracaju, treinou no SESI, entrevista coletiva, vestiu a camisa. Eu nunca vi um negócio desse, pô. Um negócio inexplicável. Porque você vê quando o jogador às vezes nem vem, né? Não vem. O clube anuncia, o jogador nem vem. Mas o cara chegou, treinou, vestiu a camisa. Então ficou um pouco meio que inexplicável essa explicação, que o cara sentiu saudade do Paraguai, da mãe dele, do cachorro, do gato. Não colou muito. Eu esperava uma nota mais completa, né? É, da diretoria do Confiança, de quem... Olha, decidimos por... chegamos a Rod Ferreira assim, não pagamos luvas, o Confiança não teve nenhum prejuízo com a vinda dele para cá, e já estamos procurando algum jogador do mercado para trazer para a lateral direita. Era isso que eu estava esperando da diretoria e não aconteceu, Mike. Pois é. Já é a segunda vez que ele tenta jogar fora do Paraguai sem sucesso. Realmente parece que não foi só desculpa, parece que é um caba meio problemático mesmo. Ficou com raiva, porque Lucas ficou com raiva porque ele queria ter demitido o cara e o cara se demitiu primeiro. Então, mas assim, pelo que eu lembro da entrevista de Hernando Rodrigues na Hora do Dragão, na última quinta-feira, ele foi oferecido ao clube. O clube buscou informações dele no Paraguai, gostou das informações que viu e trouxeram para cá. O que aconteceu depois disso, nunca saberemos. Pedro Gomes aqui pergunta se Confiança receberá indenização. Cara, provavelmente algum custo que Confiança teve, ele deve ser ressarcido. A quebra de contrato deve ser pago lá pelo Rodio, pelos seus empresários, enfim. Mas nada também de grande relevância. Pois é, andam dizendo por aí que produto do Paraguai não tem garantia, né? Vamos ver, né? Se com 7 dias ainda a gente pode pedir a devolução do dinheiro, alguma coisa assim. Eu acho que nesse caso do contrato deve entrar pelo menos alguma cláusula nesse sentido, né? De que tem pouco tempo, o cara veio aqui. E até um bom relacionamento com a diretoria e os empresários pode fazer abrir uma porta para chegar um outro jogador, né? O empresário diz, olha, eu tirei esse cara daí, ele não se adaptou, vou colocar um outro para tapar esse buraco. Pode abrir uma porta aí, de repente. Bem, passado a saída de Rodi, nós temos a chegada do volante que a gente tanto esperava, né? Gilberto Júnior, salvo engano. Deixa eu passar agora para Lucas Matheus. E aí, Lucas, o que é que você viu? Como é que você viu descarregar das malas de Gilberto? É aquele nosso volante tão esperado, aquele homem mau que bate até em velhinho na rua? Rapaz, a gente, pelo menos até hoje, né, dos dias que eu vou pro Batistão, o que eu mais ouço ali na arquibancada é que o torcedor azulino gosta de volante que do pescoço para baixo é canela. E eu tô com a galera, viu? Eu tô com a galera. Diz que esse Gilberto, provavelmente ele é nessa pegada também, né? Pelo porte físico do cara, eu vi a galera falando lá no bancada sobre ele, eu ainda não vi nenhum vídeo dele jogando, mas me parece ser um volante bem, né, interessante. Inclusive, já rodou também, né, em times que a gente também já conhece, enfim. Vamos torcer que ele chegue para ser titular, né, porque a gente tem poucos volantes, saíram vários volantes da última temporada, e agora chegou ele e o Renan Areias, que eu também vejo muito potencial nele. Acho que de todas as contratações é um dos jogadores que eu mais gostei, foi o Renan Areias. Então vamos ver, vai que essa dupla, né, dá certinho aí. Eu acho que vai dar match, né? O homem do Tinder já foi, rapaz. Vitor Cardeal, você que tem uma análise de um jornalista de Goiás lá sobre o Gilberto, o que é que você pode falar do nosso LeBron James? A gente trouxe análise lá do jornalista de Goiás, né? Acho que vai ser um bom jogador, vai ajudar o Confiança. Um jogador que estava no Goiás, né? Que disputou aí a última Série A, não entrou tanto, mas na Série A de 2019 ele atuou mais ou menos, se eu não me engano, 20 partidas no time do Goiás. Chegou a ser titular em algum momento, ajudou muito o time do Goiás. Também estava na campanha do acesso da Série B de 2018, né? O Goiás descobriu ele lá no estadual, no Anapolina, se eu não me engano. O Goiás descobriu ele, ele acabou entrando, jogando na Série A. E acho que vai ser esse jogador mesmo, como você falava, o camisa 5, né, o cão de guarda. Acho que vem pro lugar do Amaral. 32 anos, né, uma idade um pouco mais avançada, né, o Serginho tem 34. Então acho que, como o Luiz, o próprio Serginho, acho que a gente tá bem servido nessa posição. E acho que foi uma boa contratação, gostei. Como no geral eu tô gostando, né? Acho que até o momento as contratações do Confiança foram boas. O Bruninho tá vindo aí, né, tá chegando o Bruninho, meio do Esporte, o meia talvez que a torcida tanto pedia. Acho que vai jogar ali mais ou menos na posição do Rafael Vira, vai disputar a posição com o Vira talvez, ou disputar a posição com o Everton, né, ou ganhar a posição do Everton até nesse momento. Então acho que as contratações estão sendo bem feitas, vamos aguardar se vão render dentro de campo. É, né? Muito difícil que dos oito, nove contratados que foram, que chegaram até agora, é difícil que todos deem certo, é difícil que a diretoria acerte em todos. Mas vamos ver se pelo menos aí uns 90, 80% vai acertar desse time aí. Valeu, Ayrio Lopes. Boa noite, Ayrio Lopes. Boa noite, Pedro. Boa noite, Lex UFC, que chegou aqui. E todo mundo que chegou e não se manifestou ainda. É, ele falou, contratando volantes, enquanto isso, lateral, e só temos um. Tô achando que esse time tá ficando desequilibrado. Lucas Oliva, como é que você está vendo a montagem do elenco? Quem é que tá faltando para começar a ter um time desenhado? Então, é, eu também tô com o Vitor, eu tô gostando. Claro que uma coisa é você montar elenco, outra coisa é você ter um time e esse time da liga em campo. É, eu penso que o Gilberto é um volante de características diferentes do Areias. É como o Mike vinha falando, o Areias é mais leve, vai tentar fazer meio que o Castilho fazia. E o Gilberto vem para aquela posição de Mattson, né? Eu não sei, porque a gente trocou, mandou Mattson para o Goiás e o Goiás mandou Gilberto para a gente, né? Não sei quem é que vai sair melhor nessa troca. Mas eu estou gostando da formação do elenco, eu também estou convido, acho que ele já falou aqui na live de hoje, está faltando um 9 mais centroavante, fazedor de gols e mais experiente. A gente não pode botar todas as fichas no Cristiano, que é aquele trombador, né, tipo tanque, mas é um menino, né, e eu acho que ele quer brilhar, quer um lugar ao sol, e esse perfil é muito interessante, eu gosto bastante. Gostei da vinda do Bruninho, acho que ele pode se dar bem aqui no Sabino Ribeiro, é um cara que teve um estralo ali no Sport, no Atlético Mineiro, fez até um golaço e tal, depois foi pro Sport e não teve grande sucesso, mas a torcida do Sport é chata pra caramba, a gente aqui é muito mais bacana, a gente acalenta mais, entendeu? Então eu acho que o menino Bruninho pode crescer bastante aqui no Confiança. Tô gostando muito, acho que só falta esse 9 e falta um goleiro para disputar com o Rafael Santos. E agora, um lateral direito, né, porque o Rodi foi embora e a gente precisa de um lateral direito. Mas no mais, pra início de temporada, Mike, tá muito bom. E esquerdo também, né, Xará? Esquerdo também. Precisamos de um lateral esquerdo também. Lucas Matheus, já que você se manifestou, vamos a mais uma chegada, mais um assunto importante. E aí eu quero a opinião de vocês e deixar depois, para a gente ir balançando aqui as coisas. É, Zé Carlos voltou ao Confiança. Zé Carlos é uma daquelas coisas raras de identificação imediata com o clube. É, a gente, acho que eu estava aqui com o Lucas, nós entrevistamos duas vezes, é um cara que tem um carinho imenso pelo Confiança, gostou de morar perto do mar, e volta agora como técnico do Sub-20. O que é que você apurou, o que é que você está avaliando esse novo projeto para as categorias de base do Confiança, encabeçado pelo Zé Carlos? Pois é, Mike, as categorias de base já começaram a ter êxito naquele momento que Iago colocou no Instagram dele, o ônibus novo, né, do Sub-20. Ali foi que a gente já começou a olhar com bons olhos, dizer, oi, vem um projeto interessante por aí pro Sub-20, porque na temporada passada, a gente teve que, com a questão da pandemia, né, cancelar o pessoal do Sub-20, a gente praticamente não viu jogadores da base, alguns foram até para fora, né, foram emprestados, ao exemplo de Christian, né, e foi parar lá no Bahia, e outros que o Hernando até comentou lá na hora do Dragão. Mas eu acho que a vinda de Zé Carlos é muito interessante, né? Ele criou uma identificação com o clube naquele momento que Matheus Costa teve que sair, né? E ele abraçou a galera, abraçou o elenco, abraçou a torcida e deu certo, né? Eu acho que ele pode vir sim fazer um bom trabalho com o sub-20. Vamos torcer, né? Eu, pelo menos, gosto muito de treinador que trabalha com a base. Essa dupla Daniel Paulista e Zé Carlos pode nos dar muitas alegrias aí. DG, como é que você vê aí a chegada de Zé Carlos? Foi o André que estava comentando aqui dos boatos, a gente vai comentar sobre isso ainda mais para frente. Mas é engraçado como é fácil, né, de mexer com o imaginário do torcedor. Mas a notícia é, o fato é que Zé Carlos chegou, está de volta, e ele já deu entrevista coletiva falando exatamente que pretende montar o mesmo modelo de jogo do profissional na base, né? Uma ideia muito interessante, isso para a gente que anseia por ver jogadores da base dando retorno técnico e financeiro no profissional, porque tem essas duas condições, né? Tem jogador que ele só dá um retorno financeiro, você nunca nem vê o cara, tipo Davi Luiz no Vitória, ninguém lembra que jogou, Daniel Alves no Bahia, ninguém lembra que jogou e deu retorno financeiro para os caras. E tem aqueles que deram retorno técnico, foi o caso de Valdo e Anderson, e conseguiram um acesso aqui. E o torcedor precisa, e o clube precisa disso, né? A gente vê que o torcedor do Confiança, ele é um meio do caminho ali, no apoio ao jovem. É aquele cara que quando o cara tá no banco, diz assim, tem que botar mesmo, é Pedro Paraguai nosso 10, tem que botar ele para jogar. Quando o Pedro Paraguai entra, que erra um passe, meu amigo, é uma vaia da peste. Então a gente vive também nessa esquizofrenia aí de apoiar e criticar os valores da base. Mas é muito interessante ver esse novo projeto, um projeto de base fora do Sabino, né? Iago já comentou sobre isso, uma estrutura diferente, com aluguel de casa, um ônibus, né? Os meninos não vão ter que mais ficar pulando catraca. Então dá para chegar, se alojar e ter condição de trabalho, e é um trabalho que é longo prazo. Zé Carlos, se ele ficar aqui, ele tem experiência em trabalho na base, se ele ficar aqui por uns 2, 3, 5 anos, aí a gente vai conseguir estruturar uma categoria de base interessante para poder dar retorno técnico no clube e no time profissional. Massa, DG, massa mesmo. Assim, tem essa pergunta de Pedro, né? Se vai fazer peneira ou se vai vir jogador de empresário. Eu creio que vai ser uma mescla disso. Acho que trazer jogadores de outros centros, ou então de centros menores, como, por exemplo, nós revelamos Gemerson e Gilberto, eles já não vieram para cá desde pequenininhos. Eles já vieram para cá perto da, para 16, 17, 18 anos. Então eles já jogavam em seus lugares antes e vieram para cá por indicação. Enfim, acho que uma mescla disso tudo, para mim, é o ideal. Uma coisa que eu achei bem interessante é esse espelhamento da base com o profissional. E que isso, o próximo passo meio que a diretoria abraçar um estilo de jogo do Confiança. Vai ser um time mais reativo? Vai ser um time mais para frente? Porque definindo o estilo de jogo, se Daniel for demitido ou for para outro time, a gente já sabe o tipo de treinador que a gente vai buscar. Não vai acontecer a esquizofrenia de sair Daniel, que é um cara muito ofensivo, e vir Matheus Costa, que é aquela retranca total e mal feita. Lucas, você que está concordando tanto, Lucas Oliva, tem alguma coisa para falar? Tenho. Eu quero dizer que eu gostei muito da vinda de Zé Carlos. É como você falou, aquela identificação automática, que a gente não tem nem muito o que explicar, mas a gente gosta do cara. Ele comandou o Confiança uma vez, o profissional, foi naquele jogo de Caxias do Sul, que o Confiança fez um primeiro tempo fantástico, depois de uma viagem super louca, que saímos de Maceió, ficamos presos em Brasília duas vezes, né, DG? Então, e quando ele saiu do Confiança, a gente até que lamentou. Então, essa volta dele é como se a diretoria tivesse atenta ao que realmente a torcida está percebendo. Eu desejo sucesso a Zé Carlos. Fui até no Instagram dele, no privado, desejei. E também estou muito feliz com essa questão de você escolher um estilo de jogo. E esse estilo de jogo, pelo menos ele disse que é uma ideia e vai conversar com o Daniel, né? o estilo de jogo do profissional, o seu estilo de jogo do sub-20, e até para melhor adaptação dos jovens, caso eles subam, eles já estão acostumados a fazer as funções pré-determinadas. Mas é importante, a base é um tema complexo, mas eu acho que, por exemplo, a gente pode ver a queda dos dois cariocas, né? O Vasco e o Botafogo. E o Fluminense, com os mesmos problemas, foi para a Libertadores. O Fluminense não tem a grana do Flamengo, né? E também não tem mais a grana da Unimed. Mas o que foi que segurou o Fluminense na Série A e levou para a Libertadores? Foi Xerém. Xerém é que segurou o Fluminense, onde ele está. E ele foi... Então, a base é o caminho. Só que não é algo simples de se fazer. Ao mesmo tempo que você tem que espelhar o profissional, ter toda uma estrutura específica para a base, de campo, de profissionais específicos para a base, também você tem que ter essa integração com o profissional. Então, realmente é um tema complexo, mas é a chave para qualquer time aí. Mike. Ah, valeu, Lucas. E antes de passar para a Copa do Nordeste, vamos falar da fake news do dia, né? Da perua. O ataque BBB, Brocador, Barcelos e Bruninho já estava nos meus sonhos, já estava criando fanfic, já estava vendo a Copa do Nordeste chegando no Sabino Ribeiro. O que aconteceu com os meus sonhos, Vitor Cardeal? Por que o homem não vem? É, realmente, pelo que eu fiquei sabendo, não existiu nem negociação. Confiança nem tentou contratar esse jogador, porque realmente é fora da realidade financeira do clube. Acho que a gente ainda não está nesse patamar, né? A gente está disputando uma Série B, num Brocador do Sport ganhava, acho que mais ou menos aí, seus 100 mil reais. E a partir do momento que o empresário dele começar a oferecer ele para outros times de Série B, os outros times com um poder financeiro maior que o Confiança certamente iriam demonstrar interesse nele. Até porque em 2019 ele fez uma Série B boa pelo Sport, se não me engano foi um dos artilheiros da Série B, ajudou a conquistar o acesso. E é um jogador que para uma Série B ainda serve, ainda é útil, não só para a realidade do Confiança, que é talvez brigar para não cair, tentar só se manter, mas sim para clubes que vão tentar o acesso. Então acho que por isso que o Hernando Brocador ainda não está na realidade do Confiança, e nesse momento, pelo menos, não vai vestir a camisa do Proletário. Quem sabe no futuro, quem sabe daqui a 2 anos a gente possa fazer, não o Hernando Brocador, mas uma contratação desse nível, desse porte, mas no momento ainda não. Mas também até um susto, porque daqui a 2 anos o Brocador já não vai estar brocando muita coisa não, viu? Ô Mike, sobre esse tema aí, pra galera que tá ouvindo a gente e assistindo agora na live, tem algumas coisas que a gente consegue rastrear, né? Então, se você receber uma notícia e não tem perfil nenhum, então, meu amigo, você comece a pensar que é fake, porque quem quer dar uma notícia dessa quer aparecer. O cara quer que sua página cresça, quer que aquele conteúdo viralize para as pessoas irem atrás do seu conteúdo. O print que rolou era um tweet sem página nenhuma com a informação. Se você pesquisar os termos no Twitter, você não acha aquele tweet. Então, aquele tweet não existiu. Ou então foi feito e apagado, para depois não ser encontrado. Então tem algum mecanismo simples de busca, mas aí a galera compartilha a informação muito mais rápido. A fake news, né? A gente sabe que é um dos grandes males da internet, a propagação das notícias falsas. E a errata ou a propagação da notícia verdadeira, ela não consegue ter o mesmo alcance, né? Pois é, BG. Nesse período aí, depois que terminou a Série B, tivemos vários prints assim, né? Teve com o Bressan, teve acho que com o Jael também, da mesma forma, só a notícia sem nenhum perfil, sem ninguém dando a notícia, né? Então acho que é uma coisa que se repetiu bastante e que se vacilar, provavelmente deve ser a mesma pessoa que fez aí. Pra realmente, às vezes, só pra brincar mesmo com o torcedor, e a galera acaba acreditando, acaba virando uma coisa gigante. Exatamente. Sem querer ser puxa-saco, já puxando saco do meu amigo Vitor, se não saiu nos meios oficiais e não saiu no Proletário News, duvide. Deve ser mentira. Aqui, quem tá apontando. Estou no Proletário. Aqui. Vamos lá, vamos falar agora de Copa do Nordeste. Vamos pegar o Altos, time lá de Altos, cidade da região metropolitana de Teresina. Time agora que subiu para a Série C, nossa tão amada Série C, que ela nunca mais nos veja. Subiu para a Série C. Inclusive, tem dois ex-jogadores do Confiança lá. Clenisson e Betinho. É, Lucas Matheus, ontem estava aqui na minha live me lembrando de Betinho. Será que vai ter lei do ex sábado ou a gente vai derrubar altos lá do alto? Rapaz, eu espero que não, viu? Porque o Betinho, para mim, foi o mesmo estilo de Bruno Paraíba. Um jogador que eu quero esquecer da história do Confiança. Mas enfim, eu acho que o Confiança vai vencer esse jogo, cara. Porque o Altos, junto com o 4 de julho, são as duas equipes assim que todo mundo está tirando como zebra, né, do nosso grupo. Então a gente acredita que o Confiança vai com a força máxima, né? Já estreou, já tirou aquele peso, né? Estreou no caso no Sergipano, mas já tirou aquele peso, aquela zinguezeira. Eu acho que dá tranquilo aí para a gente vencer esse jogo lá no Piauí, né? Tirando forte calor, porque lá até de noite é 40 graus, mas vamos lá, vamos para cima deles, né? É, diz que o Piauí é o estágio pro inferno, né? Rapaz, tem lugares piores, acredite, viu? O Centro-Oeste é bem pior que o Piauí. É... Vai que eu já tive nos dois. Hã? Então. Eu já tive nos dois, no Centro-Oeste e Piauí. E aí, deixa sua análise térmica. Termicamente, no Piauí eu tive um impacto bem maior. Achei que era mais quente. É porque é seco, né? O Centro-Oeste é diferente, é um calor diferente. Apesar de que ali em Teresina ela é longe do litoral também, né? Não é tão perto, mas tem uma brisa predominante, que é mais litorânea, né? Mas enfim, falando do jogo, eu sinceramente não conheço o time do Altos, mas é como o Lucas estava comentando aqui. É um time que a gente tem que fazer a obrigação de time de Série B. Tem que ir lá e ganhar dos caras. Com respeito, acima de tudo, respeitando a história do Confiança e a história recente do Confiança. Fazer valer o peso da camisa, o peso do elenco, o investimento que é feito e a expectativa. Porque a hora de ganhar ponto fora de casa é agora, né? Depois não vem mais pedreira e vai ficar mais difícil. Olha, pedindo licença aí para meu xará e para DG, eu penso o contrário. Acho que é início de temporada, uma temporada maluca, né? Acho que o Confiança tem que ir lá. É, nunca existiu isso do Confiança chegar, se impor no campo do adversário e ganhar um jogo. Não, o Confiança vai jogar lá com inteligência e deixa que o próprios altos, tentando propor o jogo, se embanane e se meta uma perna pela outra, começa a se atrapalhar tecnicamente, e o Confiança, com inteligência, tem que aproveitar as chances que aparecerem no jogo lá, na estreia do Nordestão. Aí faz 1-0, faz 2, e fica vendo o Altos se atrapalhando, porque o Altos também é início de temporada para todo mundo, e nem teve pré-temporada, então o Altos vai tentar, como todo mandante, fazer alguma coisa. Eles também nos veem como um dos times mais acessíveis, essa que é a verdade. Então, o Confiança tem que jogar com inteligência. Vai para lá, fez a viagem, chega lá, bota o time bem postado e deixa ver qual é a do Altos. Quando eles vacilarem, a gente tem que estar com o ataque bem atento para abrir o placar. É assim que eu penso. Victor Cardeal, eu estava analisando o Altos e conversando com algumas pessoas sobre esse time piauiense. É o time treinado pelo técnico Fernando Tonet, manteve praticamente a mesma equipe que subiu para a Série C, com alguns reforços, inclusive eles estão fazendo uma campanha financeira no momento para, enfim, porque aumentaram a folha salarial. Acontece que esse time do Altos joga muito para frente, e a gente sofreu isso em alguns momentos do jogo contra o Gloriense, a ponto de Daniel até mudar a estratégia de jogo ali no meio do primeiro tempo. Você acha que isso pode ser um problema para o Confiança? Então, o Altos é um time que vem no embalo aí da Série D, né? Acabou de subir da Série C, como você falou, manteve a base do elenco. Eu tenho as mesmas informações que você, inclusive ia falar aqui. É o time que gosta da bola, o time que joga um futebol mais ofensivo. Então, acho que esse jogo de trocação talvez não seja tão interessante para o Confiança, porque o Confiança eu acho que também não é um time que vai se retrancar, né, que vai tentar jogar por uma bola, jogar mais fechado, e a Confiança vai também tentar propor o jogo. Então acho que pode ser um pouco perigoso, porque de repente se tomar um gol vai ficar difícil para virar. E a parte física ainda não está muito boa do Confiança, a gente sabe. A gente viu isso no final do jogo também, né, que o time fisicamente ainda não está 100%. Então se de repente o Confiança partir para essa trocação logo no início, seja jogo de ataque contra ataque, vai cair o tempo todo, acho que pode desfavorecer um pouco a Confiança, até porque a gente não tem tantos jogadores rápidos ainda assim à disposição, né? O Iago, não sei, confesso que não sei as condições de jogo dele para sábado, ele saiu machucado, né? O William Santana é um jogador mais veterano. O único jogador, talvez, que a gente tem assim com muita velocidade mesmo é o Lucas Barcelos, né? Porque quem foi jogar na direita, no jogo de sábado, quem foi jogar na direita foi o Marcelinho. O Marcelinho é um jogador que também que tem um pouquinho de velocidade, mas que já foi melhor, né? Que também não está 100% fisicamente, que se machucou aí na reta final da Série B. Então, acho que Confiança, de repente, pode esperar um pouquinho mais o alto e tentar jogar no erro do adversário, no erro do time piauiense, para tentar vencer esse jogo. Vai ser um jogo muito difícil, mas acho que é fundamental a Confiança vencer. Porque o Altos, eu acho que dificilmente vai ser um time saco de pancadas, vai ser o bônus do grupo. Acho que o Altos vai tirar ponto de muita gente. Então, se o Confiança conseguir lá dentro do campo do Altos, e conseguir vencer, vai ser muito importante nessa primeira rodada da Copa do Nordeste. Perfeito, também eu tô com você, Vitor. Acho que o Altos não vai ser o saco de pancadas. É um time, como eu falei, bem entrosado, não é tão modificado como Confiança. Por outro lado, eles empataram a primeira no Piauiense com o Flamengo do Piauí, que está em das suas piores temporadas, né? Inclusive, o Flamengo. Não, ele venceu o Flu hoje à tarde, mas ele estreou empatando em 0-0 contra o Flamengo. Mas ele carinhou a história do Piauiense, campeonato. Piauiense. Eu vi os gols da vitória hoje, não consegui ver o compacto do jogo, mas enfim, dois golzinhos também de bola parada. Pelo relato no GE do Piauí, o Fluminense deu até um trabalho pro Altos. Vamos ver como isso corre, mas acho que, como diz a Hélio aí no chat, a gente vai ter que também propor mais o jogo. Não sei se Gilberto já estará em campo, eu acho que não. Não é costume de Daniel, quando chega um cara no meio da escala, o cara já se apresentou, o time viajou hoje. Então não vai estar, então a gente não vai ter o nosso volante de contenção. Enfim, é um jogo bem, bem aberto aí, bem, bem complicado. Mas para a nossa estratégia de passar de fase, esse jogo é fundamental. Se a gente perde esse jogo, a gente vai ter que arrumar uma vitória improvável ali lá para o final lá nas últimas rodadas. Se a gente empatar, a gente vai ter a obrigação de vencer o CSA jogando em Lagarto aqui na segunda rodada da Série B. Então, enfim, complicado esse jogo, mas acredito que Confiança já tem casca suficiente para superar essas dificuldades. Vitor Cardeal caiu. Mais alguma coisa sobre esse jogo da Copa do Nordeste, meus queridos? Não. Torcer para que a gente consiga iniciar com o pé direito só e fazer uma campanha tão boa quanto a do ano passado. Beleza. Não sei se o Vitor volta, mas enfim, encerramos nossas pautas, né? Falamos das chegadas, falamos da saída de Rodi, a pergunta de Aélio, já falamos sim a Aélio, depois volta na live ou ouça no podcast, falamos da saída do menino Rodi Ferreira, Paraguai eu voltarei, da chegada de Bruninho, da chegada de Gilberto, chegada de Zé Carlos e também da Copa do Nordeste. Eu creio que hoje a gente conseguiu abordar todos os assuntos em apenas 49 minutos, que é muito bom. Rodada de despedidas. Opa, Vitor Cardeal já voltou. Deixa eu adicionar ele aqui. Ô, Mike, queria indicar pra galera proletária o programa de Mário Bezerra, o Todo-Poderoso Dragão, ele entrevistando o Célio França. Eu já vi uma parte, tá bem legal. É aquele tempo daquele futebol que não existe mais, né? Aquele futebol que você tem que entrar no campo, derruba o árbitro, que você vai pra rádio pra falar mal do dirigente do adversário, que você manda uma bala branca pra apropriar, pra ganhar um jogo do Sergipe. Então, vale muito a pena ver o programa Mário Bezerra, Todo Poderoso Dragão, entrevistando Célio França, que é um dirigente polêmico, né? Ele é irmão de Fernando França, ou seja, ele é tio de Iago França, só que parece que não se dão muito bem, mas ele é um cara importante na história do Confiança, é um cara que o Confiança voltou a ser respeitado, meio que se impôs na tora, entendeu? E teve o tricampeonato 2000, 2001 e 2002. Então, programa imperdível, recomendo para todo mundo. Lucas, eu também assisti uma parte, ainda foi quase 3 horas de programa. Eu tô ali, ele vai dar um intervalo e vai voltar respondendo perguntas da galera. Mas é isso mesmo. O curioso é porque eu até que fiz esse comentário no Twitter também, até reativei a conta do DG lá no Twitter. Então, se você quiser acompanhar também meus comentários ganhados por lá, faço resumo também de alguns vídeos como esse aí. E são muitas histórias de bastidores, né? A pergunta foi, uma história de um futebol sergipano que não existe mais. Ou será que existe? Será que ainda tem essas coisas? A galera tá reclamando aí dos pênaltis do Confiança, dos gols impedidos. A gente viu reclamação na rádio no ano passado, na volta do estadual, porque Miltinho precisou ir dizer que pagou o salário do jogador do Sergipe. Então, era só um outro contexto diferente, né? Mas é uma entrevista muito interessante. Então, eu acho que também, se tiver aí 3 horas da sua vida para poder dedicar para assistir uma coisa histórica, tem muito conteúdo que te dá base, né? Para entender um pouco mais a história do Confiança, todas as polêmicas, porque hoje tem muita gente que tá chegando agora, não entende o problema que o Confiança já foi, né? E ainda assim, Célio França, em todos os comentários dele, mostra ser um cara que tem muito problema com o Hernando, né? Então ele a todo momento faz ataques diretos a Hernando, e eu queria ver esse debate aí, mas isso aí tem cara de muita história antiga que não vai fazer bem ao Confiança. Vamos seguir para frente, vamos tocando com o nosso foco na Série B, mas também indico assim como o Lucas. DG e Xará, tem uma coisa que eu achei interessante também, porque assim, a galera tava até ativando o modo Hernando Paizão, e aí chegou essa entrevista com o Mário e desandou tudo, rapaz. O que teve de comentário contra o Hernando, meu irmão? Os caras só não chamaram o homem de santo. Foi muito resenha. Eu também gostei, eu vi muito pouco da live, mas eu também achei interessante, assim, para quem gosta de memórias do Dragão, né, de relembrar as histórias da virada do milênio, vale a pena aí vocês assistirem essa entrevista de Mário com o Célio França. Eu não assisti, vou assistir ainda, né, mas eu já, antes de ouvir o que ele tem a falar, eu já digo que eu sou Tim Papai Hernando. Papai Hernando é um baita dirigente, é porque a gente é... Se Hernando fosse um cara que vestisse o terno bonitinho, viesse do Sul com sotaque, todo mundo tava babando, faria uma só não, duas estátuas para ele. Mas é um cara daqui, simples, se atrapalha às vezes no português, aí a galera começa a enxovalhar. Mike, inclusive tem que fazer menção a Vitor, que ele que fez a pergunta da estátua para Hernando de novo. Aí Hernando ficou meio balançado, mas todo mundo muito percebeu. Muito bem, Vitor. Todo mundo percebeu que ele quer essa estátua. Então fica a dica aí, viu? E é errando que se aprende, né? E Hernando, rapaz, pô, Fernando só falta um F, né, pô? O ponto final da reforma do Sabino Ribeiro. Eu acho que tinha que ser uma estátua de Hernando logo ali na entrada do Sabino, aquele portão ali principal. Tinha que ser uma estátua de Hernando ali para encerrar com chave de ouro essa obra do Sabino Ribeiro. Boa, Vitor, boa. Concordo plenamente com você. Antes da gente ir para as despedidas, tem um cheque muito importante, muito interessante, na verdade, também, né? Ricardo Leite, Bancada Azulina, boa noite. Permitam-me informar o lançamento do meu livro, Dragão Extraordinário, o Confiança no Ano do Milagre, já disponível na Amazon. Abraço, Ricardo Leite. Ricardo, não vou ler o seu livro. Espero que ele esteja em e-book, mas se não tiver, eu compro também. E assim que eu ler, eu quero que você dê uma entrevista aqui no Bancada pra gente. Vamos conversar sobre esse livro. Adoro literatura sobre futebol e sobre o Confiança a gente pede muito poucos recursos, né? Poucas publicações. Cara, que extraordinário isso, como diz o seu título do seu livro. Espero, manda ser, depois deixa um comentário, ou então entra em contato pelo zap aí pra gente trocar uma ideia e fazer uma entrevista com você aqui no canal ou no Bancada sobre esse livro. Muito legal mesmo saber disso. Foi uma grata surpresa. Semana maravilhosa, boas surpresas. Chegada de Zé Carlos, saber desse livro, chegada de Bruninho, enfim. Lucas Oliva. Ô, tá, Mike, eu aprovo essa ideia aí de trazer Ricardo para participar conosco. E Ricardo também, você vem aqui um dia, você faz um sorteio aí para a galera da live, de um livro, a gente faz esse meio de campo aí também com a galera. Mas venha mesmo, eu faço questão também de comprar seu livro. Sério, fãs é bem polêmicos, mas as acusações são sérias e graves. Pois é, Hélio, ó, sinceramente, eu vou dar uma olhada nesse vídeo, vou gastar essas 3 horas. Na verdade, eu vou botar em velocidade 2x para matar em 1h30. E vamos avaliar que, se realmente forem muito sérias, a gente vai repercutir, não tem como esconder. E espero que isso se resolva. Vamos dizer que, enfim, bem complicado. Mas, Mike, as acusações são sérias, pelo menos até onde eu vi, né? Tem que ver agora essa segunda parte da live respondendo os comentários da galera. Mas quando ele ataca Hernando diretamente, ele fala de Hernando ser supostamente beneficiado com venda de jogador, e ele diz que tem prova disso. Ele fala também de Hernando, como foi que ele construiu esse patrimônio dele, sendo que ele era soldado da polícia. Depois ele comenta que Hernando não é torcedor de Confiança porque assumiu a presidência no Olímpico, assumiu a presidência em outros clubes, até quando teve aquela situação lá no River Plate e veio para o Confiança trazendo dinheiro. Então tem acusações nesse sentido. Ele disse que tem provas, mas chegou aí na justiça porque disse que Hernando botou Confiança na justiça e ele foi lá e defendendo a Confiança. Tem provas, mas parece que não bota o negócio para frente, fica esse burburinho. Se tem prova, pode acionar na justiça, escuta aí, tem com certeza tribunal para julgar essas situações. Eu penso que a gente tem que encarar a Célio como um lado mais folclórico mesmo. Se você for fazer uma análise mais séria, como essa aqui que DG está tentando fazer, não, eu acho que não é o recomendável. Eu acho que pega ele como um cara folclórico mesmo. Obviamente que tem muito remorso, muito rancor dessa relação dele com o Hernando. Mas bola pra frente. Eu acho que o Confiança tá em outro momento. Acho a entrevista importante a título de registro. E eu dei muitas risadas. Achei muito engraçado, entendeu? Acho que não é coisa pra gente ficar se debruçando sobre isso aí e tal. Bola pra frente, vamos fazer a estátua de Hernando no novo proletário aí. Alô, marcas de impressora 3D. Só dizer aí que a gente divulga aqui no Bancada. Vai matar muita gente de raiva essa estátua, viu? Que vão fazer de xixi no pé dela. Vamos ver aí. E às vezes essas provas, essas tretas, ele é uma coisa muito do passado. Eu não sei o que é que se reflete nos dias de hoje, porque a gente também tem que saber separar algumas questões. Meio do futebol não é exatamente aquela coisa mais pura do mundo. A gente vê aí que existem muitas coisas ali para ser, enfim, evitar o processinho, questionáveis. É até natural, nos anos 90 aconteceu muito isso, de dirigente de um clube ir trabalhar em outro, até no próprio rival. Paulo Carneiro, presidente hoje do Vitória, trabalhou no Bahia, mesmo tendo construído toda a sua carreira dentro do Vitória. Trabalhou também agora no Cruzeiro também, né? Teve aquele Matos lá que foi pro Atlético. Isso. Aquele Rodrigo Caetano que foi Vasco, Flamengo. Então, tem também no jeito moderno. Rodrigo Caetano jogou no Confiança, vocês sabem disso, né? Não, você sabia disso. Vai pesquisar que você vai achar. Enfim, como a gente tem que buscar fazer o registro histórico do que ele falou. Está registrado no canal de Mário, inclusive um canal que é fundamental para a gente conhecer a história recente do clube. É, temos que, dadas as acusações, enquanto produtores de conteúdo responsáveis que somos, ver o que dessas acusações se refletem nos dias de hoje, que podem nos prejudicar, porque, sinceramente, a briga para a fundação do Olímpico de Itabaianinha em 1992, caguei um quilo para isso. Dane-se se o que aconteceu não nos afeta mais. 1.300. Então, enfim, mas prometo aqui para que a gente vai dar uma debruçada meio assim nesse tema e ver se tem realmente algo relevante para além das histórias. Respeito todos aqueles que passaram pelo Confiança, até aqueles que não fizeram tanto sucesso, ainda mais Sério, que foi campeão, ajudou a tirar a gente da fila, ajudou nesse momento atual. O Confiança não começou em 2014, e essa é uma crítica que eu faço à atual gestão do Confiança. Parece que ela esquece tudo que aconteceu antes. Então, dada essa importância, vamos sim repercutir e ouvir o que Célio tem a falar. Sobre as acusações, o que nos afeta hoje, a gente apura. O que não nos afetar, vira aí briga entre eles e eles que se resolvam. Enfim, deixa eu só pegar ir para um assunto um pouquinho mais leve. Ô, Mike, eu queria falar que o livro do Ricardo Leite, eu não comprei ainda, mas a Amazon é coisa braba, viu? Quem quiser mesmo pode entrar, não deve ser caro, e eles entregam, sei lá, você compra agora, amanhã tá chegando na sua casa. É coisa do Satanás. Ele disse que é coisa braba, eu achei que era um negócio ruim, que ia mandar, enfim, um pó de Covid pra minha casa. Mas não, é bom. Aí, Flávio Sá dizendo: não estava com saudade dessa choradeira dos rivais do estadual, que coisa chata. Cara, estadual é insuportável. Estadual tinha tudo pra ser bacana, mas o regulamento é ruim, os rivais são chatos pra cacete, e só vale mesmo acesso aos campeonatos no ano seguinte e suas respectivas cotas. Vitor, você andou calado aí nessa polêmica de Célio. Tem mais alguma coisa para falar, meu filho? Não, acho que vocês já falaram tudo aí. Ainda vou olhar essa entrevista, não assisti ainda nenhum trecho. Amanhã eu vou estar assistindo ela para ver o que, é que a gente descobre aí, né, nessa entrevista de Célio França. Vamos aí torcer agora por Confiança fazer uma boa estreia na Copa do Nordeste. Agora vai começar a maratona, né? O time teve essa semana livre. Mas daqui pra frente vai ser jogo domingo e quarta, quarta e domingo. O tempo todo vai começar a maratona aí. Copa do Brasil daqui a pouco também, né? Dia 3 já sai o sorteio. Dia 10 a gente já sabe quem a gente enfrenta. Na verdade, dia 3 é o sorteio. Dia 10 é que tá marcado pra começar. Então, eu tinha falado que aquele jogo contra a Bahia seria 10, mas acho que vai ficar pra depois. Porque dia 10, provavelmente, Confiança já estreia. Então, vamos ver aí o que, é que dá sábado contra o Alto. Jogo difícil. Mas acho que Confiança pode sair de lá vitorioso. Uma vitória que seria sofrida, eu acho que vai ser. Acho que Confiança ganha esse jogo de 1-0. Sofrido daquele jeito que a gente gosta. É isso aí. Foi um prazer participar com vocês mais uma vez. Sigam lá, @proletarionews no Instagram, no Twitter, @proletario_news. E até a próxima, galera. Tá aí, galera. O livro de Ricardo, R$19,99 na Amazon. É o preço do Kindle. Talvez ele físico tenha um preço diferente. Mas aí, a gente fica no aguardo, hein, Ricardo? Dessa chegada aqui pra gente falar um pouco sobre o seu livro. Beleza. Vitor já se despediu, então vamos seguir a rodada de despedidas. Lucas Oliva, meu camarada, suas despedidas. Pra gente encerrar esse Bancada 112. Um ótimo fim de semana, né? A semana tá se acabando. Pra começar o final de semana, que é outra entidade. E também eu espero uma vitória do Dragão. Acho que ele vai ser um jogo difícil, a lá Confiança, mas para a gente começar essa temporada de vez com uma vitória na estreia, na Lampions, e a gente encaminhar essa passagem para a segunda fase da Copa do Nordeste, que vai ser muito importante para a nossa permanência na Série B esse ano. Abraço, Mike, abraço, bancada, sempre um prazer estar com vocês aqui. Valeu, Lucão, abraço, meu querido. Lucas Mateus, suas despedidas, meu caro. Pois é, Mike, mais um Bancada Histórico, né, que a gente conversou sobre vários assuntos, gostei demais do programa de hoje, agradecer aí as presenças de todos vocês, e é isso, cara, vamos torcer para que o Confiança faça uma boa estreia na Copa do Nordeste e continue vencendo, né, os jogos aí também do Campeonato Sergipano, que a gente precisa bastante desse bicampeonato e quem sabe a gente alcançar o famoso tri, né? Como o Hernando até falou na hora do Dragão, que ele é doido para receber esse título e a gente também. Então, vamos continuar nessa crescente, observando as contratações que vão sendo feitas, e é isso, cara. E vou fazer também meu merchan, que nem Vitor fez. Para quem não assistiu ainda, vai lá no Proletário News e vê meu quadro novo, Trocando em Miúdos, que em breve vai ter mais quadros, viu? Fiquem ligados. Valeu, Lucas. Recomendadíssimo esse quadro. É, assistindo, tá muito bom mesmo. Fernando Santana, o Dragão Gaiato, terror do Sidraque Marinho. Suas despedidas, meu camarada. Ô, Sidra, cuida do gramado. Um abraço a todo mundo aí que tá vendo a live, minha galera aqui do bancada. Você pelo confiança é uma sensação que é maravilhosa, né? Dragão extraordinário, como o Ricardo falou aí no livro dele. Foi um momento muito massa que a gente viveu nessa Série B 2020. E tá chegando a hora, porque a gente já viu que hoje em Maruim, né? Jogou um time de Maruim, jogou um time mais ruim, né? Jogaram os dois lá e tinha torcida no estádio, assim como no Batistão também tinha. Tá começando a liberar isso aí, daqui a pouco a gente volta, pelo visto. Então, vamos fazer esse esquenta aí, a Copa do Nordeste tá chegando aí. E torcer agora por confiança nesse jogo, já conseguir emplacar uma bela vitória. E com certeza, Reis vai ficar no esquecimento com as atuações aí de Lucas Barcelos, William Santana, Cristiano, e que venham mais outras. Porque a página virou, mas agora é isso. Temporada começando, muito animado para todos os desafios que a gente vem pela frente. Um abraço para todo mundo. Valeu. Da minha parte, gostaria de agradecer a toda a galera que acompanhou a nossa live aqui no chat. Agradecer a você que está ouvindo isso em podcast, está chegando até aqui. É, agradecer, obviamente, aos meus parceiros de bancada, Lucas Mateus, Lucas Oliva, Vitor Cardeal e Fernando Santana. Indicar também o podcast Baião de 2. Tem a minha participação no episódio que deve ir ao ar amanhã. Gravei um pouquinho antes de começar aqui a gravação do bancada. É, enfim, mais uma vez, recomendar a Loja Dragão, a loja... Esqueci o nome da loja. Nação Proletária, loja Espaço Novo, na Avenida Conforto, até o Pilotone, esquina da Avenida lá, que eu não sei o nome, é perto de G Barbosa, na 13. Inclusive, Mike, só sobre isso aí, desculpa interromper, eu estava acompanhando o Instagram hoje, chegou carga nova, né, de uniforme, então praticamente todas as camisas do P ao GG tem lá. É... Então é isso. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui. Valeu. Vamos juntos no coração. É no peito e na raça. E vamos subir, Dragão.